Peixada na praia. Eita, meu mano, luarzão bacana, vamos comer tucunaré na praia. Arruma a lenha, faz o fogo e abana, pois és doutor formado em Piracaia. Farinha, sal, pimenta, malagueta, limão, cachaça e a turma senta a peia. Quem não tiver saúde não se meta numa peixada na coroa de areia. Entre os coqueiros o luar vadia e o vento atiça as brasas do moquém. O peixe gordo nos espetos chia, como é gostosa a vida em Santarém. Há uma viola que enternece a gente a pontear velha canção tapuia. No Tapajós, descendo mansamente, uma saudade passa de bubuia. Canção do Forasteiro. Santarém, eu te namoro, tenho imenso amor por ti, e pergunto por que Deus não me fez nascer aqui. Vim de longe, mas agora mocorongo sou também. Se quiser brigar comigo, fale mal de Santarém. Enalteço nestes versos minha terra de adoção. Hoje sou um santareno de vontade e coração. Crepúsculo mocorongo. Num festival incrível de fulgores, vai-se acabando a tarde santarena. O dia em coloridos estertores, saudosamente aos poucos sai de cena. Dos passarinhos líricos cantores, já se encerrou a linda cantilena. Sobre a cidade exausta dos labores, desce uma paz silenciosa e amena. Quando, portanto, entre clarões divinos, o sol descamba, repercute em sinos na catedral, a noite principia. Cada cristão contrito se descobre, e todo um povo hospitaleiro e nobre, de olhos no céu, sussurra Ave Maria.